O novo não me choca mais. Nada de novo sob o sol. O que existe é o mesmo ovo de sempre, chocando o mesmo novo. Muito prazer. Prezadíssimos ouvintes, pra chegar até aqui. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na... É isso aí, galera. Estamos aqui iniciando mais um programa Pérolas aos Poucos. Esse é um dos mais esperados pela gente, o Itamar Assunção. A gente até tinha pensado em começar com o Beleléu, fazer o Beleléu do Itamar, mas tanto eu quanto o subcomandante Marcos temos predileção por esse disco e achamos uma ideia genial, sensacional, estupenda, fazer as próprias custas Sociedade Anônima, esse grande exemplo do movimento de música independente do fim da década de 70, paulistana, muito bom. É isso aí, então, é um enorme prazer tocar, né, o Itamar, trazer pra galera, pra quem conhece, vai ser um tesão, pra quem não conhece, vai ser muito bom também conhecer. Disco gravado ao vivo, disco de 1981, segundo disco do Itamar, né? Então vamos botar pra tocar aí e depois a gente fala mais do Itamar Assunção. É isso aí então, continue na frequência 96,1 FM. Esse é o programa Pérolas aos Poucos, que acaba de começar. É isso aí. Gravando. Ouvintes de todo o Brasil, iniciamos neste momento diretamente daqui da Sala Guiomar Novaes, Sampa, capital, a gravação do programa Mais Lenha Neste Inferno, mandado ao ar todas as noites, neste mesmo horário, pelas ondas da Rádio Democrática. Abriremos a programação de hoje com as seguintes músicas: Negra Melodia, de Jardes Macalé e Wallis Sailor Moon; Você Está Sumindo, de Geraldo Pereira e Jorge de Castro; Vide Verso Meu Endereço, de Adoniran Barbosa, todas interpretadas por Itamar Assunção e a banda Isca de Polícia. Um, dois e lá vão os três. Cuja, cuja, cuja. Cuja, cuja. Meu carro. cachorro paraíba, minha cabrocha, minha cocota, a minha mona lá do largo do espaço de só. Forget outro moço e dance que é melhor. Pode ler, viu? Porque tá limpo. Venho por meio destas mal traçadas linhas para comunicar-lhe que fiz um samba para você. No qual pá, quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo que você me fez, com o dinheiro que um dia você me deu. Eu comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira, ali eu vou me defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1.000 por mês. Casei e comprei uma casinha lá no Ermelino, Matarazzo. Eu tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, 1 de criação. Olha, acho que eu vou dizer também que foi legal voltar hoje e que tá sendo muito legal também gravar esse disco ao vivo aqui. E também, eu tinha mais coisas pra te contar, mas eu vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra da minha mulher, vídeo verso meu endereço, apareça quando quiser. Mas não repare a letra da minha mulher, vídeo verso meu endereço, apareça quando quiser e puder. Mas não repare a letra, não. A letra é da minha mulher. Pedi verso, meu endereço tá aqui. Apareça quando quiser. São 21 horas e 4 minutos em São Paulo. A temperatura é agradável. Hoje, repare bem, hoje é dia 15 de novembro de 1982. Segunda-feira. Agora, numa gentileza de às próprias custas, Sociedade Anônima, dentro de instantes, logo após os comerciais, voltaremos com mais lenha neste inferno. Eu fico louco, faz cara de mal, falo o que me vem. Toc, toc, toc. toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, vocês já tiveram toc, toc, toc, toc, toc, toc, alguma noite de terror? Veja, me aconteceu. Uma mão gelada em meu ombro bateu. Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Gritaram que escutei. Gritaram que escutei. A voz não me saiu. E o livro que eu li até de minhas mãos sumiu. Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Sumiu. Toc, toc, toc. Termine-se-me embaixo se sair do lugar. Quando de repente. Termine-se-me embaixo se sair do lugar. Quando de repente. Quando de repente. Eu ouvi. Alguém falar. Pois corri pela ladeira, mas de repente então mudou-se o panorama. Quando dei por mim, eu estava em minha cama. Mas o pior ainda estava pra vir. Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Alguém bate a porta. Vou logo ver quem é. Deve ser meu bruto, pois fantasma não dá pé. Alguém bate a porta. Vou logo ver quem é. Deve ser meu bruto, pois fantasma não dá pé. Alguém bate a porta. Vou logo ver quem é. Deve ser meu bruto, pois fantasma não dá pé. Alguém bate a porta. Vou logo ver quem é. Deve ser meu bruto, pois fantasma não dá pé. Alguém bate a porta. Vou logo ver quem é. Deve ser meu bruto, pois fantasma não dá pé. Alguém bate a porta. Vou logo ver quem é. Deve ser meu bruto, pois fantasma não dá pé. Alguém bate a porta. Bateram na porta. Eu fui atender, toque, toque, toque, de bobeira, toque, toque, toque. Já era tarde demais, quando eu morri, taca, taca, tá, crivado de balas, quando eu morri, taca, taca, tá, crivado de balas, quando eu morri, taca, taca, tá, tá, tá, mas foi teu nome que me fez abrir a porta. A maldição morreu primeiro. Morreu primeiro. Bateram na porta. Eu fui atender. Ingênuo que eu sou. Tarde demais. Quando eu morri. Taca, taca, tá, morri cribado de bala. Quando eu morri. Taca, taca, tá, morri cribado de bala. Quando eu morri. Saber porque deu bem me quer de mulher, me mata e me acende quando você bem entende. Me empurra pra lá, me puxa pra cá. Me arrasta daqui pra babaguita. Me empurra pra lá, me puxa pra cá. Me agita, me sacode, você me deixa até grogue. Emito intrépidos grunhidos de... Emito intrépidos grunhidos de felicidade. Grunhidos de felicidade. Me masca, estica, tiro doce, depois me cospe. Me liga, me desliga, liga, lâmpada de poste. Vezes por dia, bate forte, mais 10 de noite, provoca esquizofrenia, tanto que me bate, me dá pontapés, me dribra pra lá, parece Pelé, escracha roda para quem rosca, mete a boca, me rasga roupa louca, vampira, amantecida fera, bruxa madrasta, amanticida, amanticida, amanticida, amanticida, amanticida, amanticida, amanticida, bicho, amanticida, sapatão, amanticida, amanticida. Morreu o meu pai, mas se foi só

eu fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Até a barba despontar na minha cara. Fiquei famoso pelas brigas que consigo. Dia sem briga para mim é coisa rara. O meu amigo é amigo pelo medo. Só me badala, me badala, me badala. E todo cara que me senta morre cedo. É na virada da montanha que se cala. É na virada da montanha que se cala. Peço perdão pela minha ignorância. Educação foge minha lembrança. Peço perdão pela minha ignorância. Educação foge minha lembrança. Peço perdão pela minha ignorância. Educação foge minha lembrança. E ontem mesmo aprontei um bafafá. Ouvi brincando na casa do José. Puxei da pata, rodando em cima da mesa. Gritei bem alto o primeiro que vier. E dei um pulo como um gato sobre o rato. Risquei a pata todas as costas do mané. Só dei um berro muito forte pra assustar. Ah! Enquanto dava vira volta e pontapé. Mas quem sabe um dia ainda posso ser um sócio de um ano de negócio. Quem sabe um dia ainda posso ser um sócio de um ano de negócio. Quem sabe um dia ainda posso ser um sócio de um ano. Que bom que você deu o ar da graça. Andava eu com a pulga atrás da orelha, imaginando tanta coisa besta. Meu amor, a gente tem tendência pra ficar só na pior. Tudo enfim pra mim era só desgraça e mais desgraça. Quantas dores tive na cabeça, tudo de graça. Perdi até a conta das vezes que morri. Eu nunca fui Jesus pra ficar carregando cruz. Repentinamente você pinta. Brasa acesa surge das cinzas. A coisa andava preta até você chegar. Mas que bom que você deu o ar da graça, meu amor. Andava eu com a pulga atrás da orelha, imaginando tanta coisa besta. Meu amor, a gente tem tendência pra ficar tudo enfim pra mim. Era só desgraça e mais desgraça e mais desgraça. Quantas dores tive na cabeça. Perdi a terra conta das vezes que morri. Eu nunca fui Jesus. Repentinamente você pinta. Brasa acesa surge das cinzas. A coisa andava preta até você chegar. Bateu o sol, meu Deus do céu, que bom te ver. Que barato. Pode parar de gritar, saravá, deixa comigo. Eu quebro, faço, aconteço, digo o que penso, agito. O meu nome é Beleléu, o que que foi? O que que se passa? Isso não ficou com você, essa? Quem? Tua mulher teve um troço?

Benedito, João, Santo, Silva, Beleléu, Vogo, Nego, Dito. Mas eu votei e muita gente votou. E daí? Fico louco, ai, fico louco, ai, fico louco assim, ó. Fico louco. É isso aí, então. Não se confunda. Hoje é dia 5 de setembro de 2011 e essa é a Rádio Livre Capivara, São Carlos, SP. Esse é o programa Pérolas aos Poucos, na frequência 96,1 FM. Hoje tocando o disco As Próprias Custas S.A. de Tamara Assunção e a banda Isca de Polícia. Disco de 1982. É isso aí. Passar a bola aqui para o Laurindo. É isso aí, pessoal, um disco da predileção, tanto minha quanto do subcomandante Marcos. Eu acho que todos os discos do Itamar são muito bons, como a gente vai poder ver, que a gente tem aí no nosso playlist, nós vamos pôr um exemplo de quase todos os discos, 3-4 músicas de quase todos os discos do Itamar, vocês vão ver como tudo é muito bom. Agora a gente ouviu do lado A, Negra Melodia, Você Está Sumindo, Vide Verso, Meu Endereço, Fico Louco, Noite de Terror, Ó Maldição, Amanticida. Não, já é o lado B. É, então agora é a partir de Noite de Terror já é lado B. Não, a partir do Ó Maldição. Do Ó Maldição é lado B. É, Ó Maldição, Amanticida, Batuque, Peço Perdão, Que Barato, Denúncia dos Santos. E é isso aí, belíssimo disco. É, uma gravação ao vivo e um marco da tentativa de produção independente, que era a ideia do pessoal para se livrar do jugo dos grandes gravadoras. Eu acho até que o Itamar tem uma postura ambígua quanto a isso, porque ele também tem músicas que a gente vai tocar aí, fala, eu quero tocar na televisão, eu quero fazer tanto sucesso quanto os sertanejos, eu acho que eu mereço, etc. Mas é essa história, o cara queria fazer sucesso sem ter que se vender. Ele acha, e eu acho que ele está certo, que a música que ele produz é popular, certo? Só não é a música popular escolhida pelas gravadoras para tocar para tocar no Faustão, etc. Mas vamos ouvir aí mais Itamar Assunção, fala um pouco aí sobre esse assunto. É, o Itamar, ele marcou muito, né, com essa coisa. O pessoal falava até que ele era meio intransigente em relação a isso, a arte dele, né, a música. E o pessoal da época dele também, o Arrigo Barnabé, o Premeditando Breck também, todos eles tocavam ali em São Paulo, né, na cena ali do Teatro Cultura Lira Paulistana. E marcaram uma época, né, era tudo mais difícil, não tinha internet, não tinha esses meios que a gente tem hoje, tanto de gravação, de estúdio e tudo mais, como de divulgação, né, cara? Os caras faziam um show e vendiam o disco no show, e mesmo assim foram reconhecidos, quer dizer, não o tanto que mereciam pela genialidade da obra dos caras, né, mas a coisa rolou, eles conseguiram lançar os discos, fizeram um outro mundo ali da indústria fonográfica, né? Mesmo depois gravando nas gravadoras, mas isso foi depois que os caras já tinham atingido um certo reconhecimento. Inclusive o Itamar foi pra Europa, tocou na Alemanha, ele, o Arrigo Barnabé, os dois são super reconhecidos fora do país também pela musicalidade. Você vê que além da poesia muito elaborada do cara, tem a música também, a composição, que é bem... são bem originais, tanto você reconhece muito bem quando está tocando o Itamar ou o Arrigo, só pela... não precisa nem cantar, você já sabe que é o cara pelo som que os caras fazem, né? Então hoje a gente separou aqui bastante coisa para tocar do Itamar. É, antes da gente retomar aqui, a gente pode fazer uns blocos grandes, né? Tocar bastante música, que nem a gente fez aqui, tocamos lá do A e o B direto. É, mas antes de chamar aqui o Capitão Caverna, que tem uma curiosidade para nos contar aqui sobre o Itamar Assunção. Aê, uma satisfação aqui na Rádio Livre Capivara. Fala, Laurindo, subcomandante, estamos aí mais uma vez prestigiando o programa de vocês. Sempre muito bom esses discão aí, esses vinis aí que vocês colocam. aquele sonzinho de CD no vinil, né? Aquela perfeição, assim, deixando aquele lance do vinil, que sempre é um som mais de qualidade do que o próprio CD em termos de som. Mas hoje em dia é difícil encontrar e tudo gravado ainda, rapaziada. Entra depois no blog aí que os programas dos caras estão sempre gravados e a gente disponibiliza. Itamar Assunção, eu tive a oportunidade de conhecer ele, eu trabalhando, é claro, né? Tava num rolê cultural, assim, no Dia da Consciência Negra, que rolou em São Paulo, lá na Praça da Sé. Se não me engano, foi ano passado ou ano retrasado, tô na dúvida. Acho que bobeava... Não pode, ano passado ou não. Perdão, mas acho que você não entrevistou o Itamar, você entrevistou outra pessoa, porque o Itamar morreu em 2003. A consciência ainda tava leve do pessoal. Bom, então, desculpa aí, foi um grande engano, realmente. Agora eu vou ter que lembrar, se não foi Itamar Assunção, quem foi que eu entrevistei? Caracas, é o cara que é a cara dele, junto com Elza Soares no Dia da Consciência. Não, foi a Elza Soares, eu tenho certeza que entrevistei também. Ela tava numa época difícil dela, assim, teve que tocar sentada. Mas, bom, foi ele. Luiz Melodia, será que foi Luiz Melodia? Pode ser, vou ter que botar o som dos caras aqui. Desculpa aí, Luiz Melodia. Desculpa, Itamar Assunção. Mas me enganei total. Eu vou confirmar, pode ser Luiz Melodia que a gente tenha feito a entrevista. De qualquer forma, foi uma grande entrevista. Foi uma grande oportunidade de participar do Dia da Consciência Negra, entrevistar pessoas tão importantes assim com ele, que ficou na minha cabeça e ficou na cabeça que eu tinha entrevistado Itamar Assunção. Mas deve ser Luiz Melodia. Eu digo que entrevistei, mas era o câmera. Eu não conversei com ele assim direto, né? Depois ele trocou uma ideia com a gente de boa. Mas enfim, então Luiz Melodia foi um cara que deu o ar da graça aqui pra rapaziada de São Carlos, através de um doc, saiu um doc pra Secretaria de Estado sobre o Dia da Consciência Negra, uma coisa bem legal. A turma tá procurando um som lá, e Itamar Assunção e não Luiz Melodia, o que que eles vão pôr agora? Agora vamos procurar aqui o Intercontinental do mano aqui, Bicho de Sete Cabeças. Vai lá, é com vocês aí, Laura. Desculpa a gafe, hein, galera, desculpa aí, confundi entrevistado, acontece, Essa confusão é tão comum que virou até música, que a gente vai tentar tocar lá ela depois, certo? Ela tem uma música que o Itamar fala que o cara foi, encontrou o cara, falou, e aí, que legal, não sei o que, mas na hora de falar, Itamar Assunção falou Luiz Melodia, a gente vai tentar achar a música aí, certo? Beleza, então, mas o Itamar só se foi na mesa branca mesmo, que você entrevistou ele, que ele morreu, infelizmente, em 12 de junho de 2003. Ele nos deixou muito cedo, com câncer brabo, certo? Façam os exames regularmente, pessoal, porque ficar caindo uma dessas. Aí o cara não tinha 55 anos, assim como o Frank Zappa também tinha mais ou menos essa idade. Esse pessoal deixou a gente muito cedo, que é um pessoal muito, muito, muito criativo, muito além da média, muito além do bom. Agora vamos continuar ouvindo então Itamar Assunção, começando com o Beleléu. Falou, pessoal. Não é sério. sabe, são tudo de vista. Por isso, baby, eu não vou mais me iludir com seu beijo na boca. Silva, Beleléu, vulgo, nego dito, nego dito, cascavel. Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, vulgo, nego dito, nego dito. Eu me invoco, eu brigo, eu faço, eu aconteço, eu boto pra correr. Eu mato a cobra e mostro o pau pra provar, pra quem quiser ver e comprovar, me chamo. Beleléu, João do Santo, Silva, Beleléu, vulgo, nego dito, nego dito, cascavel. Me chamo. Vulgo nego dito, nego dito. Tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim. Fui nascer doente e até pra trova, pra quem quiser ver e comprovar, me chamo. Celeste no Rio, Estácio e eu em São Paulo, Tietê. Os nossos passos, compassos, vermo, não só na tonalidade, também no jeitão de ser. Circula pela cidade, circula pela cidade. Sou cover de você, tu és o Pérola Negra. Já desde 72 eu inventei Belelé. Oito anos depois, além desta pele preta, coisa comum em nós dois. Ideias, músicas, letras, ideias, músicas, letras. Ideias, músicas, letras. Não são só feijão com arroz, dizem formarmos de fato belo par de malditos. Te chamo de Nego Gato, me trato de Nego Dito. E já que talento é inato, isso tudo estava escrito no mundo cheio de chatos, no mundo cheio de chatos. Bota chato nisso. Até que somos São Beneditos, no mais sambamos de tudo, funk, soul, blues, jazz, rock and roll. Tocamos tudo em miúdos, gravamos num disque show. Paixão, amor, sobretudo aquele que começou. Mais grave ou mais agudo, mais grave ou mais agudo. Slow speed or speed slow. Só falta agora contar o que que houve outro dia. Assim que entrei num bar, desses da periferia, alguém começou a gritar, jurou que me conhecia. Mas no lugar de Itamar, mas no lugar de Itamar, disparou Liberadinha. E é por essas e outras que vamos contemporâneos. Compositor tão ilustre, que bom ser teu conterrâneo. Tu abres, eu fecho a boca, já tem mais de 20 anos. Então baby não se assuste, então baby não se assuste. Baby não se assuste, Pérola Negra, te amo. Nasceste no Rio, Estácio e eu em São Paulo, Tietê. Quem é pobre de quem? Quem é pobre? Quem é pobre de quem? É isso aí, pessoal. Estamos voltando com o programa Pérolas aos Poucos, especialíssimo, que teve como base o disco As Próprias Custas, Sociedade Anônima, do Itamar Assunção. E a gente vai tocar um monte de Itamar Assunção, estamos só no começo. Rolou do Beleléu, Beijo na Boca, Baby, Aranha, Nego Dito, e em homenagem, é claro, ao Capitão Caverna, o Quem é Cover de Quem, que fala dessa relação com o Luiz Melodia e do pessoal às vezes confundir os dois. É isso aí, pessoal. É isso aí, então. Agora, dando continuidade, a gente vai tocar três músicas aqui do Sampa Midnight, que é o terceiro disco do Itamar. Quatro músicas do Sampa Midnight. E vai ser bem legal, então. É isso aí. Continue na frequência 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, São Carlos, SP. Vira arreganhando os dentes para mim, porque sei que isso não é um sorriso. Penso logo existo, penso que existo, penso que penso, penso que penso. É, canto logo existo, canto enquanto isso, canto enquanto posso, enquanto posso. Entre o sim e o não existe um vão. Entre o sim e o não existe um vão. Entre o sim e o não existe um vão. Entre o sim e o não existe um vão. Você já portou luvas no porta-luva? Lembre-se, quem não vive tem medo da morte. Quem não vive tem medo da morte. Quem não vive tem medo da morte. Lembre-se, chavão abre porta grande. Chavão abre porta grande. Chavão abre porta grande. Não sei se gosto de mim, não sei se gosto de você, mas gosto de nós. Não sou se me amo, não sou se te amo, pero amo a nós dois. Que o poeta lapida, doando à humanidade mal agradecida. Poeta, talvez seja melhor afinar o coro dos descontentes. De repente, o amor de sempre não era mais suficiente. O amor de sempre, de repente, não era mais suficiente. Je ne sais si je me plais. Je ne sais si tu me plais. Mais tu me plais. Fiz esta canção com versos vulgares, melhores não sei pra dar-lhe. Não sei pra dar-lhe. Sou poeta do... Sou poeta não. Só vim entregar-lhe. Só vim cantar-lhe. Eu não sou Romeu, nem Ulisses, nem de longe um amor de Deus. Nem Zeus, nem Jesus, nenhum Deus, nem Eros, nem Platão, ou Sócrates. Às vezes me afundo, fico reclamando de tudo, de todo mundo. Bate um desespero, ver alguém matar alguém por meros 30 dinheiros. Mas não me acostumo, nem gosto do cheiro. Complicado o quê? Complicado o quê? Sou assim aqui, Viena ou Milão. Na Penha, São Paulo. Na Penha, São Paulo, não. Na Estrela Vespa. Em algum lugar do Japão. Do Japão. Chitane, tema e corona no chitane. Ser ou não feliz, existe um ditado por aí que diz: a felicidade fica bem debaixo do nosso próprio nariz. Chega indo com o vento. cada momento. Sei lá eu porque te quero tanto. Só sei que vai dar pra lá do infinito. É bem parecido com o fim do mundo. Ah, o teu nome sobre os muros deixa escrito. Fica tendo, me comendo lá no fundo. Cada segundo, cada minuto, cada momento. Quanto mais eu te evito, mais eu te encontro. Quanto mais eu fujo, mais eu te desejo. Posso até estar ficando louco, mas meu coração está bem lúcido. Fica vendo, me comendo lá no fundo. Cada segundo, cada minuto, cada momento. Bartolomeu, Bartolomeu, partimos pra comemorar. Não lembro o que numa boa boate. Escabrosa noite, deu blackout na Paulista, breu no Trianon. Cadê o voo do museu? Sumiu, meu Deus do céu. Escuridão, seres transparentes baixaram não sei de onde, imobilizando a gente, gritando: não somos gente! Brilhavam, não tinham dentes, traziam cortantes, tridentes, incandescentes nas frontes, três chifres. Falavam rapidamente, com gestos intermitentes, simultaneamente, sons estridentes incríveis. É samba midnight. Eu chumbado com mais dois embriagados, Elcio e todo meu Bartolomeu. Quisemos levá-los pro mar, mas qual o quê? Tomamos cheque mate, Luiz Raio Laser. Tenebrosa noite, faltou light na Paulista, breu no Trianon. Cadê a consolação? Escureceu o museu. Onde está o chão? Um trio intrigante desceu do céu num instante, chegou intimando a gente, berrando: não somos gente! Cantarão de trás pra frente, letras fortes, indecentes, músicas bem excitantes, provocantes, umas funks. Cantarão de trás pra diante, uns legs, bregas de break, chiques, bastante beats, sambas em rodas chocantes. Samba midnight, eu assessorado de mais dois chegados. Bartolomeu, Bartolomeu, partimos pra comemorar, não lembro o quê. Movido a eletricidade. existe o carro movido a gás de cozinha. Gás de cozinha. Mas eu descobri o carro movido a água. Quase eu grito, eureka, eureka, eu limpo. Aí saquei que a água ia ficar uma nota. E os açudes iam tudo Ceará. Os rios não desaguariam mais no mar. E os açudes iam tudo Ceará. Os rios não desaguariam mais no mar. Nem o mar mais vira sertão. Nem o sertão mais vira mar. Banho nem de sol. Chamei o anjo e devolvi a descoberta para o infinito. Aleguei ser um invento inviável, só realizável por obra e graça do Santo Espírito. Agora eu tô rolando um carro movido a bagulhos, dejetos, restos, detritos. Fezes três vezes estrume, um carro de luxo movido a lixo. Um carro pra sempre, movido a bosta de gente. É isso aí, pessoal. Essa é a frequência 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Vocês estão ouvindo o programa Pérolas aos Poucos, hoje tocando o Itamar Assunção. A gente abriu com o LP As Próprias Custas S.A. E agora vocês acabaram de ouvir um bloco aí de músicas do Sampa Midnight, que é o terceiro disco do Itamar, de 83. Tocou as músicas Chavão Abre Porta Grande, Z da Questão, Meu Amor, Sampa Midnight e Movido a Água, que foi essa última que acabou de tocar, música genial também. E dando continuidade aqui, a gente estava comentando das influências, né, do Itamar ali, a música dele. Estava comentando aqui com o Laurindo que tem um filme que está, acho que é desse ano, que saiu, chama Daquele Instante em Diante, um documentário que fizeram sobre a obra do Itamar. Eu nem gostei tanto assim no filme, mas é interessante porque tem várias informações e tal. E uma delas é que as filhas dele falam que ele só ouvia Miles Davis e Bob Marley na casa dele. Quando ele ia ouvir música, era só Miles Davis ou Bob Marley. Eu achei louco isso, assim. Apesar de na música assim, do cara, eu tava falando aqui com o tio que lembra um pouco o Frank Zappa, né? É, pois é, a gente chegou à conclusão de que isso talvez tenha a ver com o Arrigo Bernabé, que é um fã, confesso, do Zappa. Acho que também deve ter influenciado o Itamar, eu nunca vi, nunca li isso. Mas é da época, né? Era um som muito revolucionário, muito interessante para se passar reto, né, o Zappa. Acho que todo mundo que gostava de música devia dar uma passada de olho ou de ouvido. E o Itamar, assim como a Rigo, certamente tem marcas desse grande músico Frank Zappa. Então, dando continuidade aqui, a gente vai tocar agora o Intercontinental, que, curiosidade, é o primeiro disco gravado em gravadora do Itamar, né? Na verdade, o nome do disco é Intercontinental, vejam só quem diria, não era alguma coisa? Quem diria? É, vamos olhar, na volta a gente traz o nome completo aqui do disco. Mas enfim, então, sequência aqui de 9 músicas, o disco é longo, a gente vai tocar metade dele. É isso aí, então, continue ouvindo o programa Pérolas aos Poucos. Sendo fim também és, tu és meio começo, sem ela morre sul, direito avesso. Você me seduziu desde o início, sendo assim porém fica mais difícil. É muita luz pra pouco túnel, é muita areia para meu caminhãozinho. Meu bem, eu morro de ciúmes até do sol, que bronzeia você com carinho. Algo me diz pra ser sutil, não faço ideia, mas me resta um caminho. Entre socorro teu perfume, tão fatal quanto as patas de um felino. Pode parecer incrível, meu bem. Pode parecer.

solta as faíscas. És estonteante. És o meu ponto de vista. És obra de arte. Explosão pura paixão. Falta d'água no Nordeste. Confusão no coração. És coisa que não existe. Acontece. A mulher. Mudando, ai, puro. É anjos me respondam como eu posso descansar. Tenho mil segredos para te contar. Abre todas as conchas do mar. Dentro delas achei pérolas. Com algumas te fiz um colar. Um colar de pérolas lisas e bem redondas, lindas bolas claras, contas de perder a conta. Em todos os dedos você vai usar anéis que eu mandei buscar. Uns no fim do mundo, três gemas em Minas, outros dez na Conchinchina. Meu amor, é teu meu tesouro. Tesouro. Meu palácio com anturis. Eu peço, pense. Peço, pense devagar. Dessa vez, se recusas ou aceitas. Eu peço, pense. Peço, pense devagar. Só não tens a vida toda pra pensar. Peço, pense devagar. Nessa oferenda, se recusas ou aceitas. Eu peço, pense. Peço, pense devagar. Nessa oferenda, só não tens a vida toda pra pensar. Peço, pense devagar. Devagar. Se recusas ou aceitas. Eu nasci e vivo no Brasil. Então, eu fui a Cuiabá pra no Pantanal olhar a bicharada. Eu fui pra ver, não vi. Que decepção senti. Vi quase nada. Eu quase nem te vi. Beija-flor em Juriti. A passarada. Eu não vi jabuti. Não vi coral sucuri. Vi quase nada. Eu não vi o coati. Não vi anta nem sagui. Onça pintada, eu não vi o saci, não vi o grilo, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. E quase nada, eu fui a Cuiabá pra no Pantanal olhar a bicharada. Eu fui pra ver, não vi, que decepção senti. Vi quase nada, eu não vi lambari, nem pintado, nem mandi. A bicharada, também não. Guarani. Vi quase nada. Eu não quase vi jacaré nada. Não vi cobra cascavel. Não vi ninhada. Não vi peixe sapé. Nem arruda, nem guiné. Vi quase nada. Eu fui a Cuiabá pra no Pantanal. Eu não vi sabiá, nem macaco, nem preá. Nem revoada, eu não vi nada. Nem arara, nem guaxinim. eu não vi o tieixo, é o i, u, e, t. Não vi pescada, eu não vi a churi, não vi o iriri. Vi quase nada. Aqui tô eu pra te proteger dos perigos da noite e do dia. Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente. Eu também sou filho de Santa Maria. Se Dona Maria soubesse que o filho pecava e pecava tão lindo, pegava o pecado, deixava de lado e fazia da terra uma estrela sou. Aqui tô eu pra te proteger dos perigos da noite e do dia. Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente. Eu também sou filho de Santa Maria. Se Dona Maria soubesse que o filho pecava e pecava tão lindo, pegava o pecado, botava de lado e fazia da terra uma estrela sorrindo. Aqui tô eu pra te proteger dos perigos da noite e do dia. Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente. Eu também sou filho de Santa Maria. Se Dona Maria soubesse que o filho pecava e pecava tão lindo, pegava o pecado, deixava de lado e fazia. Hoje eu saí lá fora como se tudo já tivesse havido. Já tivesse havido a guerra, a festa já tivesse havido. Pecava tão lindo, pegava o pecado, deixava de lado e fazia da terra uma estrela sorrindo. Uma estrela sorrindo. Uma estrela sorrindo. É isso aí, pessoal. Essa é a frequência 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Vocês estão ouvindo o programa Pérolas aos Poucos. Hoje, segunda-feira, 8h40 da tarde, dia 5 de setembro de 2001. Tocando muito Itamar Assunção. A gente, até para corrigir a informação aqui do último bloco, a gente acabou de tocar o disco Intercontinental, Quem Diria Era Só o Que Faltava, de 1988. As músicas foram... As músicas foram Espírito que Canta, Ausência, Homem e Mulher, Sexto Sentido, Oferenda, Adeus Pantanal e essa última que acabou de tocar, Filho de Santa Maria. Várias com participação da irmã do Itamar, né, que é esse vocal poderoso aí que a gente ouviu, que é da Denise Assunção. Gravou também várias músicas aí com o Itamar Assunção. É isso aí, agora continuamos com os discos, os dois discos Bicho de Sete Cabeças, volume 1 e 2, que ele toca com o grupo de mulheres cantoras, as Orquídeas do Brasil.

anjo do futuro com decisão. Sonhei que viajava com você num avião que deslocava-se quebrando a barreira do som para ligeiramente o avião. Batia suas asas a nave toda a perfeição. Pra ser exato, voávamos indo para o Japão. Na malacuia, carne seca, farinha e feijão. Pra trocarmos com sushi, com bolachá, com devoção. Pra trocarmos com haikai samurai, com videozoom. Pra trocarmos com pra trocarmos com ninja batendo com precisão. Pra trocarmos com saque com shoyu, dedicação. Bonsai, pra trocarmos com judô com furo, com decisão. Sore de wari koka, arigato. Pra trocarmos com sushi com bancha, com devoção. Kutira wa dame ne. Visita, Mara Assunção. Pra trocar os combos com karatê, ninja, patame, saque com precisão. Pra trocar os combos judô, furo, sushi, haikai, samurai, miniaturização. Venha até São Paulo. São Paulo tem socorro, tem liberdade, tem bom retiro, tem saúde, tem luz sem ter claridade. Tem concórdia, vila esperança, tem gente, mais gente cabe, invade. São Paulo tem muitos santos espalhados pelo estado. Tem São Judas, São Caetano, Santo André, tem São Bernardo, tem São Miguel, São Vicente, do outro lado tem São Carlos. Tem santo, que nem me lembro, São João Clímaco, Santo Amaro. E a capital, São Paulo, tem um lago de São Bento no centro e no litoral tem santos. As santas também, é claro, Santa Virgínia, Santana, Santa Cecília, tem Santa Clara. Vem até São Paulo ver o que é bom pra tosse. Vem até São Paulo, dance, pule o rock and rush. Entre no meu carro, vamos ao Largo do Arouche. Liberdade é bairro, mas é como o Japão fosse. Venha nesse embalo, concrete, fax, telex. Igreja, praça da Sé, faça logo sua prece. Quem vem pra São Paulo, meu bem, jamais se esquece. Não tem intervalo, tudo te pressa acontece. Não tem intervalo, tudo te pressa acontece. Não tem intervalo, tudo te pressa acontece. Não tem intervalo, tudo te pressa acontece. Não tem intervalo, tudo te pressa acontece. Não tem intervalo. Chante, ueta, sobe e desce. Gente do Nordeste, do Norte, aqui no Sudeste, batalhando nesse mundaréu de mundo que só cresce. Oh, que só carece. Que só cresce. Que só carece. Que só cresce. Que só carece, cresce. Relaxar, fica relax. Tire um xerox, admire um triplex. Venha até São Paulo, viver à beira do estresse. Fuligem, catarro, assaltos no dia 10. Venha até São Paulo, ver o que é bom pra tosse. Venha até São Paulo, dance, pule o rock and rush. Entre no meu carro, vamos ao Largo do Arouche. Liberdade é barro, mas é como o Japão fosse. São Paulo é da bola, torre de Babel. É inflação, é vendaval, é só papel. Esperanças vão morrendo, é só quimera. E mais quimera, mais quimera. É não e não, e fé, e fé, mas que escassez. O que a gente tá vivendo? Venha nesse embalo, concrete, fax, telex. Igreja, praça da Sé, faça logo sua prece. Quem vem pra São Paulo, meu bem, jamais se esquece. Não tem intervalo, tudo passa tão depressa. Não tem carro, mas cantando, ai, não tem presa. Não vejo só que mudarela. Que feio que tá fazendo, garo, a neblina, sereno. Formando um véu, quem me dera ver o céu. Mas eu só fico querendo. Vai, vem, chante, rueta, sobe e desce. Gente do Nordeste, do Norte, aqui no Sudeste. Batalhando nesse mundaréu de mundo que só cresce. É tanta água despencando lá do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? São Pedro que ficou pneu com raiva de São Paulo. É primavera, só que só fica chovendo. Venha até São Paulo relaxar, ficar relax. Tire um xerox, admire um triplex. Venha até São Paulo viver à beira do estresse. Fuligem, catarro, assaltos no dia 10. Venha até São Paulo ver o que é bom pra tosse. Venha até São Paulo, dance, pule o rock and roll. Entre no meu carro, vamos a lacutar hoje. Liberdade é pago, mas é como o Japão fosse. Venha nesse embalo, concrete, fax, telex. Igreja, praça da Zé, faça logo sua prece. Quem vem pra São Paulo, meu bem, jamais se esquece. Não tem intervalo, tudo de pressa acontece. Vai, vem, tchai, tchum, entra, sobe e desce. Gente do Nordeste, do Norte, aqui no Sudeste. Batalhando nesse mundaréu de mundo que só cresce. Que só cresce. Venha pra São Paulo relaxar, ficar relax. Tire um xerox, admire um triplex. Venha até São Paulo viver a beira do stress. Fuligem, catarro, assaltos no dia 10. Venha até São Paulo, venha ver o que é bom pra tosse. Venha até São Paulo, pule o rock and rush. São Paulo tem socorro, liberdade. Venha até São Paulo. São Paulo tem Rita Lee. Venha até São Paulo. Tem a doida Irã Barbosa. Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. Laranjas, maçãs e peras, bananas, figos de cera decoram a noite torta. Sob a janela do quarto, a cama dorme vazia. Um cara, nosso retrato sorrindo sobre o criado no meio da noite fria. Está pingando chuveiro, que banho mais apressado. Molhado caíste fora no espelho, minha alma chora, lá fora está tão gelado. Sozinha nessa cozinha, em pé eu tomo um café. Na pia a louça suja me lembra da roupa suja no tanque que a vida é. Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. Laranjas, maçãs e peras, bananas, figos de cera decoram a noite torta. Sob a janela do quarto, a cama dorme vazia. Encaro o nosso retrato sorrindo sobre o criado no meio da noite fria. Está pingando chuveiro, que banho mais apressado. Molhado cais de fora no espelho, minha alma chora, lá fora está tão gelado. Sozinha nesta cozinha, em pé eu tomo um café. Na pia a louça suja me lembra da roupa suja no tanque que a vida é. Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. Laranjas, maçãs e peras, bananas, figos de cera decoram a noite torta. Sobre a janela do quarto, vazia. Encaro o nosso retrato sorrindo sobre o criado no meio da noite fria. Está pingando chuveiro, que banho mais apressado. Molhado cais de fora no espelho, minha alma chora, lá fora está tão gelado. Sozinha nesta cozinha, em pé eu tomo um café. Na pia a louça suja me lembra suja no tanque que a vida é. Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. A treta frutifica e tritura todo grande. A treta frutifica e tritura todo pipi. A trapaça treina e troa, extrapola cada dique. Um tratado é intrincado, destratado é truque chique. O grito atravancado tranca até que petrifique. Tristes gregos e troianos, despracado piquenique. O trópico tropica, emaranhado no trambique. A treta frutifica. O trópico tropica, emaranhado no trambique. O trópico tropica. O trópico tropica. Thank you. essa onda sertaneja. Eu também quero pegar. É já que tem que ser, que seja. Pra sentir tão popular. Até já comprei a prancha e passei para fim. Vou pro Havaí de lancha, também posso ir pra China. Essa onda sertaneja. Eu também quero pegar. Já que tem que ser, que seja. Pra ser cantor popular. Ah, eu quero ser Tião Carreiro. Quando eu for pro Paraná, eu vou pedir ao João Pacífico, outra cabocla Tereza. Essa onda sertaneja. Eu também quero pegar. Já que tem que ser, que seja. Pra ser cantor popular. Ah, ser canário e passarinho. Lili, Léo, Lu e Luar. Ser pobre do Teixeirinha. Para dar um chupestão. Ah, essa onda sertaneja. Eu também quero pegar. É já que tem que ser, que seja. Pra ser cantor popular. Ah, essa onda sertaneja. É uma banda, é uma banda. Essa onda sertaneja. Eu também quero pegar. É já que tem que ser, que seja. Pra ser cantor popular. É, eu vou juntar a prima com terça, Inesita e Itamar. Quem sabe a gente é bom terça. É como cantor popular. Essa onda sertaneja. Eu também quero pegar. É já que tem que ser, que seja. Pra ser cantor popular. Ah, eu vou juntar a prima com terça, Rita e Itamar. Quem sabe a gente aconteça. É como cantor popular. Essa onda sertaneja. Eu também quero pegar. Já que tem que ser, que seja. Pra ser cantor popular. Eu vou juntar a prima com terça, Inês e Rita e Itamar. Quem sabe a gente aconteça. É como cantor popular. Essa onda sertaneja. Eu também quero pegar. É já que tem que ser, que seja. Pra ser cantor popular. Eu vou rimar prima com terça. Quem sabe a gente aconteça. Como cantor popular. E essa banda sertaneja. Eu também quero pegar. Já que tem que ser, que seja. Pra ser cantor popular. Eu vou rimar prima com terça. Quem sabe a gente aconteça. Entro em transe e canto. Desgraça vira encanto. Meu coração bate tanto. Sinto tremores no corpo. Direto e reto suando, gemendo, resfolegando. Eu me transformo em outras. Determinados momentos cubro com as mãos meu rosto. Sozinha no apartamento. Às vezes eu choro tanto. Já logo quando levanto, tem dias fico com medo. Invoco tudo que é santo e clamo em italiano. Ó Dio, como te amo. Eu me transmudo em outras. Determinados momentos cubro com as mãos meu rosto. Sozinha no apartamento. Vivo voando, voando. Não passo de louca mansa, cheia de tesão. Se rola na face o pranto, deixo que role pronto. Meus males eu mesmo espanto. Eu me transbordo em outras. Determinados momentos cubro com as mãos meu rosto. Sozinha no apartamento. destino é tudo desde menina, é muito mais do que isso, é bem maior que aquilo. Sereia, eis minha sina. Eu me descubro em outras, determinados momentos. Cubro com as mãos meu rosto, sozinha no apartamento. É pelos poucos que vivo. É pelos poucos que vivo. Eu também. Isso aí, pessoal, nós tocamos algumas músicas agora do disco das Orquídeas, que é o Bicho de Sete Cabeças, volume 1 e 2. Do volume 1, nós tocamos É Tanta Água, Penso Logo Sinto, Sonhei Que Viajava Com Você, Venho Até São Paulo e Noite Torta. E do volume 2, nós tocamos Tristes Trópicos, Santo de Casa, Onda Sertaneja, Quem Canta Seus Males Espanta. E é isso aí, essa é a Rádio Livre Capivara, transmitindo em 96.1 MHz, e esse é o programa Pérolas aos Poucos, em que nós tocamos como disco base ou as próprias custas Sociedade Anônima do Itamar Assunção, e estamos tocando Itamar Assunção o programa quase inteiro. No fim a gente vai pôr algumas coisas que influenciaram, foram influenciadas, mas o Itamar dá vários programas inteiros, não é isso, subcomandante? É isso aí, o Itamar, ele tinha um lance também com as plantas, né? Ele pirava nas orquídeas e tal, cultivava muitas orquídeas na casa dele, e ele batizou essa banda que acompanhou ele nesse disco de Orquídeas do Brasil. A gente ficou aqui de dar o nome das meninas, que é Tata Fernandes, voz e violão, Miriam Maria, voz, Renata Matar, voz e acordeon, Nina Blaut, percussão e voz, Lelena Anhaia, baixos e cavaquinho, Clara Bastos, baixo elétrico e acústico, Simone Sou, bateria e sampler, e Georgia Branco, guitarra, tem mais uma, e a Simone Julian, flauta, sax, clarone e voz. E muito legal, né? O Itamar, ele sempre teve um lance muito bacana com as mulheres em todos os discos dele, praticamente, acho que tirando talvez o último ali, que foi só com Naná, né? Com Naná Vasconcelos, mas os outros tem sempre um vocal feminino muito marcante, tanto no Isca de Polícia, como depois no Intercontinental, que a gente ouviu, né, com a Denise Assunção e também com a TT Espíndola, e nesse aí com as Orquídeas do Brasil, né? Então, esse negócio, de vez em quando, ele demonstra um conhecimento da sensibilidade feminina, as músicas super bonitas, sensíveis, e de vez em quando os tremendo arranca-rabo com as mulheres, né? Ele tem várias músicas de arranca-rabo, de trocar ideia, de Leonor. Tem Leonor, você que separou, Leonor não separou, né? Mas, pois é, a gente toca num outro programa. De qualquer maneira, esse é o Itamar Assunção. E essas foram as Orquídeas. Agora nós vamos ouvir Preto Brás, Ataulfo Alves, né? Como que chama mesmo? Sempre Agora. Para Sempre Agora, isso, exatamente. O disco do Itamar sobre o Ataulfo. E o Itamar com Naná de Vasconcelos. É isso aí. Isso vai dar repercussão, é verdade. Até breve, então, pessoal. Leminski disse: um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Lemis que disse, e a velha vai repetir pra vocês. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão. Uma coroa, ou coisa que os vale. $1 milhão, ou coisa que os valha. Ópios, éteres, analgésicos. Não me toquem nessa, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Amor, por favor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ópios, édens, analgésicos. Não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Lemis que diz, e a Zélia repete aqui pra vocês. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. A minha última hora. Ela é tudo que me sobra. Ela é tudo que me sobra. Viver vai ser a nossa última hora. Quando acordei, tava aqui. Aonde? Entre São Paulo e o Mangue. Brasil, vi, me divi num clipe de bang bang. Nem bem cheguei, me feri. Como? Foi bala na cidade grande. Com fundo sobrevivi e cantar estancou meu sangue. Cantar estancou. Cantar estancou meu sangue. Cantar estancou. Cantar estancou meu sangue. Nasci moleque saci. Daí que eu nunca me entregue. Um recado pra ti, pra ti, pra ti. Certeza que a noite chega. Sabe o quanto sofri, sabe o quanto sofri. O resto cão que carregue, o resto cão que carregue. Um belo dia parti, parti, parti. Um picadote lante, um duty free. Duty free. Comprei um bom bumerangue na volta no duty free. Comprei. Sou preto Brás, e daí? E daí? Sou preto Brás, e daí? Eu rezo, canto o reggae. Sou Cruz e Souza, Zumbi, Paulo Lemis, Ave Maria, Xerira. Mas samba, está another bag. Samba, it's another bag. Samba, it's another bag. Samba, it's another bag. Samba, it's another bag. Samba, it's another bag. Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O que é que há, minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me faz desconfiar. Laranja madura na beira da estrada, bichadas, é, ou tem marimbondo no pé. Casa, comida, boa vida. Laranja madura na beira da estrada. Tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. E dinheiro pra gastar. Casa, comida, boa vida e dinheiro pra gastar. Você diz que me dá. Comida, boa vida e dinheiro pra gastar. Pois sim, o que é que há, minha gente, o que é que há? Tanta bondade assim que me faz desconfiar. Porque laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Casa, comida, boa vida. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. E dinheiro pra gastar. Sacola, desconfia. Santo que vem muitos monos do São Paulo desconfia. E não faz milagres, não. Não faz milagres, não. Gosto de Maria Rosa, mas quem me dá prosa é Rosa Maria. Vejam só que confusão. Laranja madura na beira da estrada. A bicha da Zé ou tem marimbando no pé. Casa, comida, boa vida. Laranja madura na beira da estrada. A bicha da Zé ou tem marimbando no pé. E dinheiro pra gastar. Milagres não. Eu gosto de Maria Rosa. Quem me dá prosa é Rosa Maria. É Rosa Maria. Vejam só que confusão. Porque laranja quando tá madura está na beira da estrada. A bicha da Zé ou tem marimbondo no pé. Casa, comida, boa vida. Laranja quando tá madura e tá lá na beira da estrada. Das duas, uma, a bicha da Zé ou tem marimbondo no pé. E dinheiro pra gastar. A bicha da Zé ou tem marimbondo no pé. Laranja madura na beira da estrada. Ou tem marimbondo no pé. Laranja madura na beira da estrada. Tá bichada, Zé. Ou tem marimbondo no pé. Laranja madura na beira da estrada. Tá bichada, Zé. Ou tem marimbondo no pé. Laranja madura na beira da estrada. Tem marimbondo no pé. Laranja madura na beira da estrada. Tá bichada, Zé. Ou tem marimbondo no pé. Laranja madura na beira da estrada. Tá bichada, Zé. Ou tem marimbondo no pé. Laranja madura na beira da estrada. Tá bichada, Zé. Ou tem marimbondo no pé. Laranja madura na beira da estrada. Tá bichada, Zé. Não quero saber de barra, replay de formiga, não. Eu quero nascer de cigarra na próxima encarnação. Não quero saber de barra, replay de formiga, não. Eu quero nascer de cigarra, nascer Tom Zé Janelão. Cantar o violeta papá, Zé Kepi que ela então. Com banda, orquestra e fanfarra na próxima encarnação. Não quero saber de barra, rei de formigas, não. Eu quero nascer cigarra na próxima encarnação. Não quero saber de barra, rei de formigas, não. Eu quero nascer cigarra, nascer Tom Zé Jamelão. Cantar violeta parra, Zé Kepi Duke Ellington. Com banda, orquestra e fanfarra. Saber de barra, play de formiga, não. Eu quero nascer cigarro, próxima encarnação. Eu quero saber de barra, play de formiga, não. Eu quero nascer cigarro, play de formiga, não. Eu quero nascer cigana na próxima encarnação. Replay de formigas, não. Eu quero nascer cigana na próxima encarnação. Na próxima encarnação. Cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro brasileiro puro, é mulata minha prole. Não vivo em cima do muro, da canga eu sou minha bola. É desaforo, eu não incluo. Comigo é o freguês que escolhe. Eu tenho cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Sushi com chuchu misturo, que bebe com ravioli. Jube claro ou escuro, empada com rocambole. É falso, esconjuro, seja frente ou love story. Quanto a ter porto seguro, tem sempre alguém que me acolhe. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou a brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou a brasileiro. Mulata minha prole, é com ervas que me cura, caso algum tombo me esfole. E se tratando de apuros, meu pai me xangô, me socorre. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou a brasileira puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou a brasileira puro, é mulata minha prole. É isso aí, pessoal. Frequência 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, São Carlos, São Paulo, Brasil. Dia 5 de setembro de 2011. Hoje o programa em homenagem ao Itamar Assunção. Tocamos o disco As Próprias Custas, Sociedade Anônima. E já estamos aqui no final do programa. Várias músicas do Itamar já rolaram, de praticamente todos os discos. Esse foi o último bloco que a gente separou de músicas do Itamar. Vocês ouviram aí as músicas Dor Elegante, com a participação da Zélia Duncan, e Preto Brás, do disco Preto Brás, que é de 98. Laranja Madura, do Ataúfo Alves. interpretada pelo Itamar Assunção no disco Pra Sempre Agora, que se não me engano é de 96. E agora, por último, Próxima Encarnação e Cabelo Duro, que é do último disco do Itamar, né, que foi lançado em 2004, foi lançado já depois que ele morreu, mas foi gravado em 2003, que é uma parceria do Itamar Assunção com Naná Vasconcelos, chama-se Isso Vai Dar Repercussão. E para terminar o programa, então, a gente vai tocar aqui algumas músicas da vanguarda paulista, né, da qual o Itamar fazia parte, que vai ser na seguinte sequência: Feijoada Total, do Premeditando Breck. Outra música aqui em homenagem aqui ao Micróbio, nosso camarada, que se chama Micróbio, o Dançarino Infeliz. Depois, que é do Grupo Rumo. Depois, na sequência, de versões eletrônicas do Arrigo Barnabé. E, por último, Let's Play That, do Jardim Macalé, que também foi um parceiro ali do Itamar. Então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. A gente vai tocar o Pérola Negra, do Luiz Melodia, segunda-feira, a partir das 7 da noite. Então esperamos vocês até lá. Um abraço. Mataram Luiz Fernando. Aquele porco joia. Porco joia, joia. Viveu me amando. Será que a Terra tem milhões, bilhões, muito mais de 100? Eu sei que tem bicho de todo tamanho e de tudo que é jeito. Tem uns que são muito terríveis, tem outros que são imprevisíveis, mas aqueles totalmente invisíveis eu nunca vi, ou melhor, eu nunca tinha visto. Porque um dia, antes de dormir, eu ouvi um ruído de bicho pequeno, miúdo, desses que a gente nem vê. Ele voava, mas não era pernilongo. Ele piscava, mas não era vagalume, nem formiga, pulga, carrapato, nem piolho. Mas dançava. O quê? Sapateava, virava, fazia um padevê impressionante. Tão impressionante que eu fui chegando perto pra ver. Eu estava morrendo de medo. Será que ele morde? Ele era um bicho esquisito, pequeno e miúdo e tão feio que só podia ser um desses micóbrios. Micóbrio? Vai ver que é parente de cocodrilo. Micó-cro-co-cro-co-cro-co-cro-viu. Micó-cro-co-cro-co-cro-co-cro-viu. Era um micróbio, sim. Um bicho difícil até de enxergar. Com uma calça blue jeans. Um bicho difícil até de explicar. Meia de lã, um lenço de cetim. E de repente ficou olhando pra mim com uma cara de choro que dava dó. sem falar no susto que eu levei quando ele abriu a boca e me disse. Ele me disse que ele era muito triste e que dançava mesmo só pra parecer, mas era feio, careca, baixinho e muito barrigudo, e chorava. Ave Maria! Soluçava, gemia. Inacreditável. Tão inacreditável que eu fui ficando desconfiado. Ele estava querendo me enganar. Opa! Será que ele quer te pegar? Ah, então eu esmaguei o bicho num pirex e deixei ele pregado na parede com uma fita durex. Cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-viu. Thank you. carreiras de corrida. Viciado. Que tinha ganho fama pela sua perícia como volante e pelo tratamento violento que dispensava seus amantes. Mas também ela era feroz. Tanto que ele deixou a marca dos dentes dela no braço pra depois mostrar pro delegado. Se acaso ela fosse queixar a surra que levou por causa de um ciúme incontrolado. Todo mundo pro banheiro, nós ria de pensar na cara do gerente, olhando a gente conferindo o dinheiro. Tarbanco acabou saindo ileso e fumo preso jurando ser inocente. Nós não sabia que furtar de madrugada era mancada, pois não tem expediente. Depois de um ano apertado numa cela, o sentinela veio e anunciou. O delegado perguntou se você estopa e pra Europa trocou de um embaixador. Na mesma hora arrumemos passaporte, pois com a sorte não se brinca duas vezes. Deus passaporte que demos no aeroporto era de um morto e de um lorde finlandês. E quando veio aquela tarde anistia, nem mais um dia fiquemos no exterior. E hoje já fazendo parte da história, vendendo memória, hoje nós é escritor. We'll be right back. entre um sorriso de dente, lábios desafinados, o corpo dos contentes.